Cara, então, agora o que acontece é assim, que eu tô com duas bandas. Uma do Rio, que é a base é a galera do Amor. E a de São Paulo, que é essa que se apresentou hoje, que a base é o Cidadão. Aí é legal pra caramba, porque os caras, na verdade, não só tocam comigo, com o Cidadão. Eles tocam com o Guisado. O Bruno, baterista, toca com a Cel, com a Karina Abur. Do Stan também toca com a Karina. Enfim, eles são... A maioria deles é cearense, né, com a exceção do Bruno. Moram em São Paulo há vários anos. E eles... Enfim, eles meio são músicos centrais dessa cena paulista que é só um agregado de várias bandas, né? E isso, pô, são putas músicos, assim. Então é... Contribuem pra caralho, assim.